assumir tua culpa. Tá cansado, não desista, não foge da luta. Não dá pra entender, depois de tanto tempo na guerra, teu próprio tiro vai matar você. Bota ideia no lugar, falei da minha pira, cê não quis acreditar. Então tá, eu não desisto, não é lembrado que eu me avisto. E pelo visto de você nem vou lembrar, sigo sozinho. Não, não tô contigo, sei quem tá comigo. Um plano na cabeça, não vou tá perdido no destino que me afronta, enfrenta onda, nada contra a corrente. Usando o vento a favor, nada me prende. Sempre frente, esse é o sentido da vida. Simbora pra quem vai, um só lamento pra quem fica. Não insista e repita o mesmo erro de novo. Muitos desistem do jogo, continuar é pra poucos. Segue firme, foge, acredite no impossível. E prove que o sonho pode ser indestrutível. Segue firme, foge, acredite no impossível. E prove que o sonho pode ser indestrutível. Segue firme, foge, acredite no impossível. E prove que o sonho pode ser indestrutível. Segue firme, foge, acredite no impossível. E prove que o sonho pode ser indestrutível. Eu sei que é foda, incomoda, malditas memórias. Elas não vão embora, você que tem que ir agora. Já é tarde pra recomeçar. Antes tarde do que nunca, só não vá parar. Acreditar no seu sonho é meio ao pesadelo. E mostrar que o seu plano é forte e verdadeiro. Resistir às pancadas que a vida vem dando. Insiste que a parada acontece quando enfrentamos. O medo é foda, te faz olhar pra trás. Te faz querer parar no tempo e de lá não sai mais. Mas é na fraqueza que surge o real guerreiro. Aguenta firme e forte, mano, o choro é passageiro. O impossível é só um ponto de chegada. O importante não é chegar, é aprender na caminhada. Cada degrau que suba uma lição, preste atenção. A vida não é uma opção, é uma missão. Segue firme e forte, acredite no impossível. E prove que o sonho pode ser indestrutível. Segue firme e forte, acredite no impossível. E prove que o sonho pode ser indestrutível. Segue firme e forte, acredite no impossível. E prove que o sonho pode ser indestrutível. Segue firme e forte, acredite no impossível. E prove que o sonho pode ser indestrutível. Saber aonde vai, aonde você quer chegar. Saber de onde veio e qual é o seu lugar. Se um sonho ainda pulsa dentro do seu coração, não desiste mais, não desiste mais. Segue firme e forte, acredite no impossível. E prove que o sonho pode ser indestrutível. Segue firme e forte, acredite no impossível. E prove que o sonho pode ser indestrutível.